harpa cristã louvando ao nosso Criador. Alegre e avante, unidos ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Título do hino: Louvando ao nosso Criador. Hino 270, abra sua harpa cristã e louvemos ao Senhor. Louvando ao nosso Criador e gozo celebrando os feitos do Senhor, saber que sou lavado no sangue de Jesus, também que sou guiado pela divina luz. Alegre e avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Revertido, nada me faltará. Cristo tem prometido que tudo suprirá. Alegre e avante, unido ao Salvador. Alegre sigo avante, na senda que conduz, a porta fulgurante da mansão de Jesus. Com Deus aqui eu ando.